Salvador, bom dia. 4900, chame controle Salvador, 119.8. Autorizado para o destrive. Irmo Gol 2051. Gol 2051, confirme se tem condições de entregar mais com 7980. Identificação apenas de voo 340. 19-8, bom dia. Argentina 1150 Recife. Argentina 1150 contact Recife Center 125 decimal 45. De voo 380,

Azul 4321, informa que o nível final autorizado irá ser o nível de voo 320, devido à solicitação do Centro Brasília, e após o cruzamento com os tráfegos em conflito no Centro Brasília, solicite novamente o nível superior, ok? Gente, Azul 4381 está sendo reautorizado até o nível de voo 320 e após bridge solicite novamente nível superior Centro Brasília. Por coordenação, Centro Brasília solicitou o nível de voo 320 como final. São 8063, chama Centro Brasília, 124.25, alterna 126.55. Estamos 4-0, buscamos 4-0, dando a direita, está aqui. zero. Uno, meia, uno, bom dia, sem identificação, se passar nível de voo 340, restrito na Cruz de Brigue. Iberia 6827, say your MAC number. Roger. Azul 4446, bom dia. Confirma o nível que solicita? Azul 4446, repite? Azul 4446, confirme e solicita o nível 180 como sinal? Sim, Azul 4446, reporte para a descida. Sim, Azul 4446. 4381 no chame certo Brasília. 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55, azul 4381. Chame Centro Brasília, 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55, voo 1181. Vamos 281 Recife. Vamos 281, confirme se tem condições de ascensão nível de voo 380. Sim, chegou no 281, graça autorizada, nível de voo 380. Autorizado nível de voo 360. Gente, aguarde. Voo 1161. Informa o tráfego a 6 horas 40 milhas, mesmo rumo. Nível de voo 360. Se isso é um. Airbus 346 com MAX 182. Confirme se tem condições de ascensão nível 380. Se livre da restrição autorizada nível 380, voo 1161. Azul 4446, serviço radar encerrado, chame o controle Ilhéus em 120 decimal 1. 0-6-8-1-5-Island-Mantenha-Sala-Road-3-6-0. Azul 4-4-4-6-7. Identificação, mantém a nível de voo 360, tá 3359. Opção da 500 RCS. Opção da 500 contact RCS. Então, contact Brasília, center 126.55. Opção 3657, bom dia, sua identificação, mantém a nível de voo 380. Gol 281 no Chame Brasília, frequência 124, decimal 25. São 3393, Recife. São 3393, Recife, Estérios, Chame Brasília, frequência 124, decimal 25, alternativa 126, decimal 55. TAM 3393. Azul 5005 Recife. Azul 5005 Recife. Azul 5005 recebe Recife. How are you? Azul 5005, chame Brasília. Frequência 124, decimal 25, alternativa 126, decimal 55. Variant is 827, descend and maintain flight level 340. São Francisco 23, justiça, centro de educação, atendido de voo 330, em Dajante, uma Brasília, frequência 124, decimal 2.